20 gramas de haxixe, um dia vai pra mente. Nós somos loucos conscientes, não pergunte quem me vende. Cowboy o meu whisky, nós forga no estilo de vida porque somos diferentes. Se ela pede um beat, é só tirar teu do biquíni e pôr a raba na minha frente. Prepara que vai pente, é só olhar pra ordinária que eu me inspire em mais um hit. Te deixo no apetite, te deixo mais que satisfeita depois de te cheio de grife. Como nós não existe, quer aprender a viver a vida de um gangster, assiste. Porta-luva tá com duas PT, Fresh Frozen tá na bolsa da Dior. Tenho dois amor em SJC, em Floripa, Curitiba, Maceió. Se hoje eu sou atentado, bebê, imagina quando eu era menor. Pronto, eu tô pra acabar com você, vamos ver quem vai sair na pior. Mais de 12 horas, vai 40 back, mais de 20 foda, ela não nunca cansa, só bebeu da água que tá batizada. Tá traumatizada de usar aliança. Eu te levo em casa, abanando o leque de dinheiro vivo que te deixa tonta, que te deixa quente, que te deixa mansa, que te faz sorrir feliz igual criança. Eu quero é viver o agora, sem pressa, mas também sem demora. Projeto meu futuro brilhante, planejo uma constante melhora. Reconheço que sou um gigante. Nada mais volta a ser como antes. Um beijo pros comédia que agora. Eu quero é viver o agora, sem pressa, mas também sem demora. Projeto meu futuro brilhante, planejo uma constante melhora. Reconheço que sou um gigante e vou rodar o mundo afora. Nada mais volta a ser como antes. 20 gramas de haxixe, um dia vai pra mente. Nós somos loucos conscientes, não pergunte quem me vende. Cowboy o meu whisky, nós forga no estilo de vida porque somos diferentes. Se ela pede um beat, é só tirar teu do biquíni e pôr a raba na minha frente. Prepara que vai pente, é só olhar pra ordinária que eu me inspire em mais um hit.